Argentina 1, Niner 1, 0, approaching Duna. Clear, final SX3 approach to runway 10, Comstabber from all colors, of course, Argentina 1, Niner 1, 0. Argentina 1, Niner 1, 0, clear for localizer runway 10, we report to Polish. That's correct. Argentina 1910, establish localizer, runway 10. Argentina 1910, complete your approach, call out Tally 118, decimal 95. Complete the approach, 118905, Argentina 1910, read up. Estou com tráfego a duas milhas do marcador externo, tem condições de ingressar e decolar de imediato sem parada? Afirma, a linha decola. Separada do 9387. Agilizando então manobras, alinhagem, decolagem separada, variável vento com dois nós, 1010 notinhos. Sim, Adeus, decolagem sem paradas, 9387. Salvador Tower, good evening, Argentina 19010, established LS runway 10. Good morning, Argentina 19010, the traffic inside continue approach, standby landing clears. There is a World 320 line and lap and take off runway 10. Continue approach, 19010. Salvador, bom dia, San 3601, informação Delta, autorização São Paulo com E. Sim, já temos aprovação, só instante 4, é o 3601. Sim, já escuta. Final, Argentina 19010. Argentina 19010. Check landing gear, wind is zero. Correction, wind is calm. Tunage 1010, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Argentina 19010. Decolando aos 46, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia, até 9387. Controle 9387, perfil da El Linda, cruzando 1500. Então 9387, contato com a Zona da Colônia, subiu Motel 360 após 2000 direto Leda. Confirmando após 2000 direto Leda? Confirmo. Argentina 19010 on the ground at 48, leaving to the right and taxi approved via Golf Alpha and coming back before taxiway Juliet. But right, Golf Alpha and call before Juliet. Argentina 19010. San 360 no copy. Siga. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, a rota via posição bridge, Upes Route 16 e o restante conforme a rota do plano. Ao decolar na pista no zero, manterá a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva pela direita. O perfil de subida é da El Leda, após Leda direto à posição bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5122. Autorizado nível de voo 360 São Paulo Congonhas, via Brigue Aperdulu 16 e BHZ conforme a rota. Decolada 10, mantém a proa decolada até 2000 pés ou 3 milhas. Aí curva direita na proa de na saída da El, Leda, Leda, voa direto Brite. 1208 é o controle, 5122-3601. Correto, chama o pronto, se estiver com seu mesmo. Obrigado. Chama o centro Recife no 3395, voltando 3325. Sim, chama o 9387, bom dia. Salvador, Argentina, 1910, approaching Juliet. Argentina, 1910, taxi slowly, penetration, there is a vehicle, follow vehicle near gate 06, that you will follow until gate 10. Again, 1901. Okay, clear enter first left now via Juliet and the penetration. There is a vehicle from Infraero Administration that will follow until gate 10. Some Delta 10 left on Juliet, vehicle side, and follow it this vehicle. Gate 10. Afirmaria. boa noite, é puxar um dia do Fox. Torre Utah 3601, pushback acionamento. Posição remota do parte 3 autorizado, 3601 Chantax. Autorizado, está 3601. Para o protocolo 0-2-4, to Lisbon, flight level 390, red copy. Para o protocolo 0-2-4, you clear to Lisboa, flight level 390, via airway up Zulu 10, and then Natal, and then as a flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain head at 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform PUCA departure and CPAR transition. Salvador control frequency 120.8. Score code 5132. Toda tower 3-4-1, Liga 3-4, Salvador, Lisboa, 5-0-3-9-0, Bahia. Ever go 10 to Natal, that's why my good. Keep back and running 10. Straight ahead without speed, start 3 nautical miles, left turn is approved on full city park. Keep back to the station, airborne 10, left my leg. Squawk 5132. The Razorback's correct, coming right for pushback. Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. 71, 415 Galeão, táxi autorizado. Em frente, segundo direito via Índia, por espera e aposta para decolagem. Tente, autorizado táxi em frente, a segunda direita, Índia vai reportar pronto, 3601. Oi Salvador, aqui é o Sam, Mike XR Charlie. Sam, Mike XR Charlie. Solicito autorização para reboque do FAT 3 para o Finger número 1. Gente, Mike XR Charlie, chame para ingressar no FAT 1. Positivo, chamarei para ingressar no FAT 1. Finger 3 do FAT 1, né? Não, eu vou rebocar do FAT 3 para o Finger número 1. Então, Finger número 1 aqui do Pat 3, do Pat 1. Positivo, é, Pat principal isso. Entendi. O 3601 ingressando em Índia, tá pronto para decolagem. Autorizado, ingresso, decolagem para o Tumo Zero, Tinto 1010, Zetecão, 3601. 1010 no ajuste, autorizado, alinhar e decolagem para o Tumo Zero, tá, 3601. Torre Chanel 6251. Chanel 6251, Guarulhos, já temos aprovado no, o nível de voo 360, só instante para 4. Aguardando. Decolado 1-2, controle 1-2-0-8, vou ver. Tá 3-6-0, vai chamar o controle. Frequência 1-2-0-8. Puxinei 625 no ponto 4. Prossiga na escuta. Chanel 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via posição bridge, pouso 16, e o restante conforme a rota do plano. Pista 10, decolando, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5141. Cruzar o 360, volta para o plano de voo, até bridge, abertura 16. Saída da El, mantendo a reta até 2.000 pés, após curva direita, transição Leda, 1208, transponder 5141. A subida vai ser a da El Leda, após Leda, direto bridge, ok? Nativo, da El, transição Leda, após bridge. Correto, portão 5, champão, tô oxa. Pode aí. 3601, nos chame o centro de Recife no 3395, altando 3325. 3395, 3325, obrigado. Autorizado para seguir até o estacionamento portão 01, no chame finalizado. Tá, Mike, X-Ray, Charlie. Positivo, chamarei ao centro. Bom dia, sente. Salvador, é o Oceanair 6251, na ponte 5, tá? Puxa, estacionamento. Chame pro táxi, 6251. Tá lá. approaching out 024 Avion Gate 21, ready for pushback, get started. Okay, due to work in progress near this position, you will follow instructions from the ground track. You clear for pushback, and after that, the ground staff will tow your aircraft near gate 08, and that position, you clear startup engines coming from red for taxi from gate 08. Okay, we are clear for pushback on gate 11, then clear for towing until a beam gate 08 with ground marshal, and then to start up the engine. Pushing on 024. Para o táxi, o Ocean Air 6251, 128 a bordo, 5 horas de autonomia, alterando Galeão. 128, 5 horas, Galeão, táxi autorizado em frente, segunda direita, no ponto de espera, cabeceira no zero, chame pronto para decolagem, a segunda direita via Índia. Segunda direita via Índia, vai chamar pronto, 6251. Ocean 6251, ponte espera pronto. 6251 autorizado, linha decolar título 0, vento variável com 2 nós. A linha decola 6251. 6251, decolado 39, controle em 1, 20.8, boa viagem. 208, obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, o Xenia 6251. Contato radar na decolagem, submantenho 360, pós 2000 direto letra.